contigo. Sua melhor amiga detonou no seu novo Vetron. Foi uma armadilha. Ela disse que você não me queria e não me dava um valor. Já não aguento mais ficar sozinha aqui. Não sei falar inglês, não entendi. Ela mentiu. Sou pé bem torno e coça pé nova, tiro virava. Era noia, California. I get that you when you show them. Blue dance, it's farad from coron. All the matches, they is torn. Family, meu deck and do. No, he ain't never getting you no help. Não disseste que era a fim de sua mala. Não quero mais te ver. Sei que rolou entre vocês. Finge ser minha amiga, vai pro inferno. Morreu. Amiga, me perdoa, eu te juro. Que ele não sabe, ele não me tocou. Ele não sabe falar inglês. DJ Nené, o talento dado por Deus. Joel Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Tudo que eu queria era ficar contigo. Sua melhor amiga detonou nosso amor. Foi uma armadilha. Ela disse que você não me queria e não me dava um valor. Já não aguento mais ficar sozinha aqui. Não sei falar inglês, não entendi. Ela mentiu. Internacional, não me entendo, stop. Internacional, não me entendo, stop. Conheço o pé bem torno e coça pé nova, tiro, virava. Era noia, California. I detect you on your shoulder. It's fired up from corn. All the matches, they is torn. Family, woman, that kindle. No, he ain't never. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Vai girando com a brina, vai. Vai girando com a brina, vai. Vai girando com a brina, vai. Vai girando com a brina, vai. Super Vetron, o mega xodozão do Pará. E aí, tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola pro papai, rebola pro papai. DJ Joãozinho Mix. Faz o V! Let's go! Super Vetron. Quando você dormir, eu ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor, foi eu que perdi. Do vento só pra levar até você. Até você, amor. Não sei como me apaixonei. De repente me entreguei. Você me feitiçou. Manda pra ficar.

Marcos e Gaiato, os maninhos que detonam e são sucesso no Pará. Super Vetron. Ai, tá dedo, hein? Tu sempre te veste esse ar que és o tal. O insubstituível, eu não queria te esquecer, não. Mas o ciúme que entrou na minha vida é surreal. Ele se entendível, contigo eu sou. Super Vetron, comandado por quem tem respeito e dignidade. DJ Marcos e DJ Gaiato. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Até você.